Roma 995, bom dia. Chega da Ponte, desça para nível de voo 050, ajuste 1090. Para o 050, 1090, voo 995. A prisão localizada ao centro de serviço está 3597. Tem controle? A prisão localizada ao centro de serviço está 3597. Então, 3597, complete o final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. 895, chamada, decolagem, obrigado. Até, bom. Comodoro está 3597, 2 milhas do estado. Três, cinco, nove, sete, bom dia. Baixo e chegou. Abaixar. Reporte 1010. Portarão. Autorizando baixar travado, tá 3597. Tudo autorizado, pistão 0, vento 1 centena, 5 nós, 1010 no ajuste. Tá 3597. Autorizado, pouso, tá 3597. 2, muito bom dia, 731, 71, informação de autorização, Guarulhos. 171 na guarda cópia, o ajuste 1010, prepara da EL. 1010, está aguardando a cópia 317. Sete aos 28, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, tá, 357. Salvador, bom dia, Gol no 804, Salvador. Gol no 804, bom dia, chegada bom, desça para nível de voo 060, ajuste 1090. Gol no 995, desça para 2.000 pés, ajuste no 090, autorizado final do procedimento INS X-Way, reposta autorizada. Desça para 2.000 pés, 090, autorizado X-Way, 995. 7, 8, 3, 5, 9. Portão 2, 3, 5, 9. Portão 2, obrigado. Gol 9795, bom dia, chegada bom, desça para nível de voo 070, ajuste 1090. Você está ciente da informação ativa? Não tem o perfil da chegada bom, seu número 3 na aproximação. Rumo 804, desça para 4 mil pés, permanece o ajuste. Acredito, 310, rumo 804. Rumo 97, rumo 5, desça para nível de voo 050. 050, tá. Bom, no 607, bom dia, chegada bom, se desça para nível de voo 060, ajuste 1090. 060, chegada bom, voo 060. Na conta, é 3171. Salvador Guarulhos, 320, Brasil 1 no 6, pista 90, curva direita da El Leda, após Leda Bridge, controle 120, décima 8, transponder 5055. 3171, ciente autorizado, Anzio 320 para Guarulhos, via Upper Zulu 1 no 6, decolagem pistão no 0, com primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, 208 controle, 5055 transponder, 3171. Portão 62, vai chamar pronto, 3171. Chama pronto, 3171. Rumo 804, livre da restrição em Bonfim, pelo, desça para 4 mil pés. Filha Batineu, está livre da restrição, voo no 804. Rumo 897, bom dia, chegada bom, desça para nível de voo 070, ajuste 1090. Rumo 995, vamos ao final, visual. Rumo 995, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 95. Torre 1895, voo 995, obrigado, bom dia. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Rumo 804, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2010, autorizado final do X-Ray, voo 1904. Bom dia, voo 995, passou a estrada no baixar o travão. 995, pouso autorizado, uma centena, meia dúzia, pista no zero. Livre pouso no zero, voo 995. Ajuste no zero, no 1. Livre da restrição em bom, 4.011, voo no 7. 5 aos 39, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Direita Alfa, antes da Juliette, 995. Romão 795, desça para 3 mil pés. Ajuste no 091. 3.011, Gol 715, capaz de considerar a altitude de pelo? Considere a altitude em pelo, desça para 3 mil pés. Considerando em pelo, 3.000, Gol 715. Gol no 607, desça para 4 mil pés. Ajuste no 091. 4.000 autorizado, no 091, voo no 607. Gol no 897, desça para nível de voo 050. 050, 897. Realizadora Viscando, 10, Gol 1804. Gol 1804, complete final do procedimento ILS Actuation e torre 1.8.95. 1895, ator, Gol 1804. Passado pelo, tem livre ALS, Gol 715. Gol 1795, desça para 2 mil pés, permanece o ajuste autorizado final do procedimento ILS Actuation, pode estabilizar. 2010, pois lá de ALS, 1715. Continue a aproximação, tá abaixado travado? Afirmo. Ok, pouso autorizado na pista 90, 1.75 no 804. Ligue pouso, pista 90, Gol no 804. 7, meia dúzia de milha, mantém 1.60 de ground speed. Reduzido, Gol 715. Controle de Salvador, total 9894, bom dia. Total 9894, bom dia, via chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 091. Autorizado o mar e descendo para 060, ponto 0111. Se possível, voa duas. Total 9894, mantém o perfil de chegada número 5 na aproximação. Exato, Chantax, 3175. Autorizado a ser matado, 3171. Confirmando livre pouso, Gol 1804. Confirmo, livre pouso, puxa no 0070, grau 59. Livre pouso no 0, Gol 1804, obrigado. O Gol 995, passo para Juliette. Mantenha a tinta Juliette no 995. Mantenha 995. Gol no 607, desça para 2 mil pés, ajuste no 091. 2 mil autorizado no 091, Gol no 607. O 995 vai aguardar, confira. Tá estabilizado o ILS em X, pista 10, visual, já reduzido, Gol 715. Gol 1795, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1.8.95. Torre 1.895, boa. Gol no 607, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. No 607, autorizado ILS X-Ray. Guarda tá livre, chame táxi. Torre Salvador, Gol 715, bom dia. 715, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Bom dia. Guarda a pista livre, Gol 715. 1607, redução para 1909. Já está reduzindo a 1607. Gol no 897, redução para 1909, número 4 na aproximação. 1909, 897. Quebrou o gol 1804. Aos 45, táxi Alfa, reporte Anjo da Juliette. Alfa, reportar Anjo da Juliette, voo no 804. No 7, no 5, pouso autorizado, 080 graus, 59, 1011, check 3. Achei, travou, livre pouso, pista 10, no 7, no 5. Total 9894, confirme velocidade indicada. A reduzir de 450. Gol no 607, complete final do procedimento, chame torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom pouso. Gol no 897, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1011, chamaria estabilizado, 895. Juliette, voo 804. 804, mantenha a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, voo 804. Ah, livrando a pista, voo 7. Ok, aos 48, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, via Alfa, 715. Mas foi externo, voo 1607, baixar de checar. Pouso autorizado, 1059, 1607. Livre pouso, 1607. Ponto de espera 18, correção, mantém a escuta até o ponto de espera, reposta para a decolagem, 3171. Autorizado, táxi até o ponto de espera, mantém a escuta, reposta para o ponto de espera. Total 9894, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 1. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reposto estabilizado. com 1091, descendo para 2000, reportarei estabilizado. Estava em LS 1897. 1897, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, décima 9. 95, bom dia. Bom dia, bom pouso. Aguarde. Pro 4, após aeronave da TAM, Juliette, portão 8. Após aeronave da TAM, Juliette, portão 8, gol no 804. No 7, no 5, segue o gol, portão 9. Segue o gol para o 09, no 7, no 5, obrigado. Torre Gol 1897, passando interno, baixado travado, bom dia. Bom dia, 1897, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Mandando 97. 3153, bom dia, chegada Bonf, desça para nível de voo 060, ajuste no 091. 607 ao 51, direito, táxi via Alfa, reporte Antônio Juliette. O 3, mantém o perfil, número 4, na aproximação. Pouso autorizado, cheque o trem 050 graus, 5 nós. Mas já travado, ele pouso no 0897. Após o tráfego era na curtíssima, alinhar e manter. Após o tráfego, no localizador total. Total 9894, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118, decimal 9. 8895, até já. Total 9894, bom dia. Total, bom dia. Continua a aproximação, aguarda pista livre, 1011. Guardando pista livre, 1011, prosseguindo a aproximação. Nove sete ao 53, direito, táxi Alfa, reporte Angela Juliette. Eita, reporte Angela Juliette, boa noite, 97. Três, 153, reduza para 2509. Passa um teste. 3171, decolagem autorizada, 050 graus, 4 nós, o ajuste no 01. 3070, autorizada, decolagem no 0371. 607, Juliette, portão 5. Portão 5. 9894, pouso autorizado 050 graus, 5 nós, o ajuste 1011, cheque trem. Baixo travado. 3171955, controle 128, boa viagem. 128, tá, 3171. Juliette, gol 897. 897, Juliette, meia dúzia, pô. Meia dúzia. 3171 no decolado. 3171, bom dia. Contato radar na decolagem, sub mantenha 320, saída da El Leda Bridge. 320, cumprindo o perfil da saída, tá, 3171. APTA 6570, bom dia, chegada Mare, desça para nível de voo 070, ajuste no 091. Seu perfil, número 3 na aproximação. E o 5973, desça para 2000 pés, ajuste no 091, autorizado sinal de procedimento ILS X-Way, reposto autorizado. 3153, livre da restrição IP, desça para 3000 pés, ajuste 1091. Quando tiver, a gente está pronto para cópia. Só desse passado, saída imprevista, por favor. Pra? RJ, é, Galeão, 380. Israel. Obrigado. 9894 ao 57 direita, táxi via Alfa, reporte em Chevette. Quatro, ingressa Juliette, parte 3. Posição prevista é a meia dúzia. Para 3 mil pés. Virgínia, decimal 85. Então 3153, desça para 2000 pés, ajuste na 0 no 1, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte autorizado. Ok, 2000 no 0 no 1, autorizado final do X-Ray, reporte autorizado. Então 3153, redução para 1709, tráfego que o precede meia dúzia de milha, mantém 1970 de ground speed. E o 5973 estabilizado? E o 5973, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118.95. Pista 6570, livre da restrição ETAP, desça para 3000 pés, ajuste 1-0 no 1. 3000 pés, livre da restrição ETAP, 1-0 no 1, 6570. No chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 358, pista 10, esquerda, por Caracaju, 1208, 5074, 3890. Copiado 230, pista 58, Salvador Recife, está 3890, pista 10, por Caracaju, 5074, controle 120 decimal 8, está no 4, chamarei pronto. Correto. 3 outro lugar. Complete final do procedimento de ILS X-Ray, chame torre 118 decimal 95. 295, obrigado, bom. Bom pouso. Hábito 6570, autorizado final do procedimento de ILS X-Ray, reposto estabilizado. Desça para 2000 pés. Ajuste 1-0 no 1. 2000, reposto estabilizado, 6570. 1804, repare também a da El, 1011. É, essa da El, 1011. Salvador, muito bom dia, 3153, final de 4 milhas, baixar, travar. Continua a aproximação, aguarda a pista livre, 3153, muito bom dia. Escuta, 3153. Rio, ao 5973 ao 06, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. 5973 Alfa, recuperando o Santiago. Pouso autorizado, 050 graus, 59, fechou 0. Manoeuvre pouso no 0, tá 3153. 6211, para cópia. Xané 6211, copia? Copia, 6311. Que Salvador Galeão 360, Pedro 10, pista 90, curva à direita, saída da El Leda Bridge, controle. 120, décima 8, transponda 5102. Portão 7, pronto, 6211 6211 40, copia. Salvador Confins 340, peso 16 10, decola, também curva direita da El Leda Bridge 128, é o controle 5067 no transporte. Sétimo e pronto, 40-40. 6153 ao 08, direita, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, tá 3-0-3-3. 1804, copia? Copia 1804. Salvador Galeão, 360, Pesolu 10, pista 90, curva direita. Dael Leda Bridge, controle 120, décima 8. Aloca 5077. Pega 6570. Afirmativo, bom pulo. Grato, bom dia. Bom dia. Leda Bridge, controle 120.8, transponda 5077. Gol no 804. Corretíssimo, meia dúzia é o portão. 8 é o portão. Chame pronto no 804. Para pronto, gol no 804. Informação Índia. Rio, prossegue Juliette, pátio 3, posição é a 09. Juliette, posição 09. 4201, muito bom dia, só um instante a cópia, prepare a da El, o ajuste milhões. 4090, milhões. Salvador, avisar cargo 6570, passa o espero, baixa travada. 6570, pouso autorizado, 050 graus, 59. Pouso autorizado, 6570. Para cópia. Azul 4201, para cópia. Prossiga na escuta, 4201. Salvador Campinas 340, Pesolu 16, pista 90, curva direita da El Leda, Leda Bridge, controle Salvador em 120.8, transponda 5076, o 4201. Campinas autorizado, nível de voo final 340. Decolor 10, curva direita da El Leda Bridge saída, para interceptar o 16, 208, 57 metros. Correto. corretíssimo, portão 3, chame pronto, azul. Obrigado, Charles. 3153, mantenha a posição antes da Juliette, 3153. Seu portão previsto é o 4, mas está ocupado. 3743. Oi, Salvador, bom dia, está 3890904, está pronto para posto de estacionamento. Autorizado, 3890, chame táxi. Autorizado, chama para o táxi, está 3890. A cargo 6570 aos 12, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi 3890, 81 a bordo, 325 alterna Natal. Levi táxi à sua direita até o ponto de espera, reporte pronto, 3890. Voltará, Levi táxi à direita, então, 3890. 3153, Juliette 4 ao portão. Juliette 4, 3153, tá já. Alerta Juliette, pátio 3, posição é a 10. Autorizados, o Shantak. Arbor, ok, grato.